Papatango, Oscar, Juliette, X-Ray, decolou 37, controle Salvador, 120, décima 8. 1208, Oscar, Juliette, X-Ray. Oi, bom dia, Papatango, eu estou vendo, acabar com o partido, Papá, o meu hotel, Juliette Serra, autorizado pouso, 17, vento variável 39. Autorizado pouso, hotel, Juliette Serra. November, autorizado táxi, reporte na Papá, ajuste altímetro 1099. Azul 2796, controle. Agora 5 milhas para a Cone, vamos encerrar o serviço. Chame Aracaju 120, decimal 3. E boa via. Aracaju 120, agora 2796, obrigado pela coordenação, vamos trabalhar com a próxima. Boa. Uno 095, passou nível 160, chame Recife, frequência 1288. 288, 095, bom dia, obrigado. Boa. 289, ele vira pro chama, tá? 289, pega na minha torre, vai chamar. Papá Romeu, hotel Juliette Serra, solo 40. Liberando na Oscar, ao estacionar, frequência livre. Excelente, não vem para autorizado ingresso, pistão 17, reporte ligado e pronto. autorizado a decolar. Pista 17, 320 graus, 02. Salvador, bom dia, Azul 2590, essa é a informação. Azul 2590, Salvador, voo Iduna, por ILS, X-ray, pista 10, ajuste 109, chame para o DC. Cara ideal, manda o Dona, Azul 2590. Tietchan, terça para 2000. 2000, Azul 2590. Contacto Azul 4299, Ribeirão Preto, 4 horas e 48, POB 110. 4299, livre taxa da direita via Sacsenha, 0, 1, 1, 1, 8, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Epsilon November, regular na sua escuta, 1-10-08. Epsilon November, controle, mantenha mil pés no litoral. Mil pés, litoral. Acho que a Juliette é X-ray, voe e alerta. Alerta, vamos fazer aqui também. Call clear to 8000 with the altimeter 109, its speed should be 250 knots for traffic coordination. 1019, Papa Romeo, Bravo, Serra, Serra, este é o controle Salvador, prazer falar, um grande abraço. Positivo, Bravo, Serra, Serra. Voo visual, sempre na escuta, câmbio. Visual na sua escuta, comando. Acusou o Novo. Qual a pro ideal para o destino? 300. Se eu tenho condições de voar na proa 330, subindo para 105 para posteriormente prosseguir destino devido ao tráfego? Ok, é normal. Eu tenho condições? Tem ativo, senhor. Condições, guarda o destino nessa problema. Ok, se eu vou voar na proa 335, subindo para o nível 105 devido ao tráfego. Posteriormente, autorizo o senhor voar direto para o destino. Mente, o vento 105, pegando a proa 335, S90. Controle em 120, decimal 8. 08 no controle, azul 4299. Obrigado, bom dia. Bom dia. Operador, bom dia, Azul 4299, subiu da Bahia. Azul 4299 é o controle, está em contato radar, após 2000, voe direto Leda. Bem, após 2000, direto Leda, Azul 4299. Positivo, 4299. Será que o Zulu Novembro já tem estimado para pouso? 1400. 1400 estimado para pouso, sim. Solo Salvador, Sam 3304, bom dia. Informação Kilo, autorização para Brasília, 3304. 3304, Brasília, prepara Árvore Elefa, aguarda. Árvore Elefa, aguarda, autorização. Confirme para Salvador. Approved, call me ready to tank. Two, two, nine, and now you're passing 1-4000, descending until 4000, no restrictions. Over. Descending to 4000, no restrictions, Larry, in 229, the speed now should be 220. 220, American. 229. Azul 2590, está autorizado a aproximação em LF. Está autorizado em LF, repasse estabilizado, Azul 2590. Marker 229, vector to the localizer, heading 120, descending until 2000 to intercept and complete the ILS approach. Now you're number 2 for landing. Heading 2000, the approach, American. 229, we're going to come a little bit right to weather. Roger. Cougar 229, 30 miles, leaving 8, descending into 2000, heading 120 to the localizer. Now you are clear to the ILS approach. Clear the ILS approach, American 229. A Porra Mil, atenção com o Golf, curva esquerda, voo em duna, desça para 2000. Eco Zulu Novembro está autorizado a prosseguir em voo direto para o destino, Cabe. Direto destino, Eco Novembro. Bom dia, prosseguir. Primeira curva à direita na subida Arbor, após uma posição Elephant, acerta a pêndulo 17. Aciona 5420, controle 120, décima 8. Autorizado Brasília, nível 360, pêndulo 17. Decolada 10, curva direita, Árvore Elefa. 5420 e 208, 3304. Pronto para o pushback, acionamento no 07. Correto, acionamento no 07, livre puxa, chama táxi. Livre, chama táxi, está 3304. Azul 2590, localizador em aproximação, reduz a checa trem, chame torre 1, 1895, câmbio. 7895, muito obrigado. Bom. Tá de parabéns aí pela ventilação. Grande abraço. Oi, Salvador, bom dia, azul 2, 5-0. Autorizado a alinhar e manter. Desculpa, autorizado a aproximação, aguarde autorização de pouso. Azul 2590. Aguardando autorização, azul 2590. Este line-up é mantém. Gol 1160, está a 60 milhas, altitude 16.500, sem descida para 5.000. Foi direto do... Salvador, gol 2196, informação quilo. Gol 2196, bom dia, número 2 cópia, ponto seguro, prepara a subida da EL. Obrigado. Pode tomar gol copia? Alinhamento autorizado, nível 060, decolando da 17, com curva direita na subida coral. Aciona 5412, controle 120, décima 8. Bom. Para 8000, com 120, 19, autoriza a voz direta. Está autorizado, bom. Bom, justamente não, minha empresa não. Prossiga. Positivo, livre. Boa. American 229 completing approach, check landing gear, gentle to the control tower, frequency 118.95 for landing instructions, over. 1895, you have yourself a great day, American 229. Maintain position. Tower America 229 with you for runway 10. America 229, continue approach with landing clearance. Okay, continue the approach, and you say with landing clearance? Yes, with landing clearance. 229. Eco Zulu na volta. Solo 121 no decimal 9. 219, obrigado, bom dia. Bom dia. Instrumento nível 100, não é isso? Positivo, está autorizado. 22780, nível 170, voo em Mari, chegada Mari, pista 10, ajuste 109. 2019, chegada Mari, voo do Mari, 2780. Alfa Kilo, parte 3, atento ao balizador, azul 25, lá ainda não está aqui. Boa November, confirme se eu vou visual na rota anteriormente, no nível 1, perdão, eu vou visual na rota. São o outro November, o centro Recife solicita o seu próximo ponto de modificação do regulamento. Ponto de modificação das regras. Ciência. 2780 já no ideal de descida. De meio ponto seguro autorizado, nível de voo 360. Decola da pista no zero com primeira curva direita na subida da EL. Leda B10. Aciona 5427 e o controle 120, decimal 8. O 2196, autorizado o porto seguro, nível 360. Pista 10, curva direita, da EL, Leda B10. Transponder 5427 e controle 108. Correto, 2196, chama pronto, estacionamento. Voo no 160, cancelado as inscrições em Itaf, desça para 3 mil pés, ajuste 109. Ajuste 3 mil pés, voo no 160, já tinha autorizado a proibidora. Voo no 160. Azul 2780, solicita a descida. 780, desce inicialmente para nível de voo 110. 110, 2780. Papatão, Oscar Juliette, Sky Controle. O senhor está agora a 5,6 milhas no sudeste, correção, sudoeste do VR de Salvador. O serviço radar está encerrado, a presença segue para o serviço de voo e alerta com o centro Recife, 1288, alternando no 260. Então, serviço de informação e alerta. Gente. Cap 229 on the ground at 01, leaving the runway next to the right, ground 121, decimal 9. wonderful time. Bye bye. Solo Chanel 6312 Sac, Tempo 79, Luiz 10, Marcelo. Estou com o Santos, 279. Man American 229, we're with you, turning right on the Alpha. American 229, Alpha report for Juliet. Alpha Juliet, American 229. 312 via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 09. 19, 21, 96, puxa acionado 612. Aguarda, puxa, 2196. Aguarda. Alpha Charlie, am I clear for takeoff? Wind is calm. Maintain heading, runway heading until reaching flight level 030. Alpha Charlie, Mike, for 3,000 feet. We're maintaining straight heading to flight level 030, 3,000. Alpha Charlie, Mike. Enquanto de espera, torre 1-1-8-9-5. Estou inapto, 1-0. Papa Romeu, acho que estamos no voo eficiente. Autorizado o pouso na 1-0. Vento variável com 0-2 nós. Posso cantar o voo eficiente. Posicionamento breve do tango. Dois sete oito zero, para nível de voo 050. 050, 2780. O 1960 está passando novo de dia? Não, está passado esse ano aqui de um cumulozinho aqui, mas nada que seja mais de 5,5 dias. Livre taxa, chama para ingresso, pista no 7. Papa Tango, acho que é Papa Golfo. Boa tarde, Boa Chanel 6312, mantenha o ponto de espera. Papa Romeu, acho que é Tango Golfo, autorizado pouso, 140 graus, 02 nós. Autorizado pouso do Oscar, Tango Golfo, obrigado. 3,000. We will maintain present heading to 3,000 feet. Alpha Charlie Mike. Chanel 6311, canceladas as inscrições em Pelotas, essa para 2000 pés, ajuste no 019. Para 2000, com 019, canceladas para 2000, approach, can you confirm please for Alpha Charlie Mike? You clear it to 3000. You are clear to flight level 220, but you have to maintain this heading until 3,000 feet, right? 3,000 feet, right. Alpha Charlie Mike. Plano 3263, por favor. Chamativo, prosseguiu. Barulhos autorizados, nível 340, uniforme de 1-0, decola da pista 1-0, com curva à direita, subida da El, Leda, Motiva. E Motiva intercepta a aerovia, aciona 5433, controle 120, decimal 8. Estamos autorizados, São Paulo, Guarulhos, nível de voo 340. Decola da pista 1-0, com curva à direita, no perfil da Dael, Leda, Motiva, na Perzulu 1-0. Transponder 5543. E o controle na frequência 120, decimal 8. Da 3663. Só corrigindo 3663, transponder 5433. 5433, gente. Correto, chama pronto para o estacionamento. Perzulu 90, controle. Agora 54 milhas, noroeste do VRD, Salvador. Serviço radar encerrado. Da presente, o senhor passa para a frequência livre para serviço de informação e alerta. Chama Recife 1288, alternando 1260. Dado nível de voo 360, decola da pista 1-0, com primeira curva à direita na subida Árvore. após voo posição Alefa, Interceptor via Perdulo 2000. Aciona 5435, controle 120.8. 160, aguarde autorização de pouso. Certo, 160. Voa direto com o Paulo, rota do plano. Aciona 5413, controle 120, décima 8. Correto, está a direção, está confirmando o lugar da bata? O ajuste no 019 já possui o PLD? Estacionamento autorizado para ataque, correndo no 8, decimal 95, Bravo de Portão, bom voo. Salvador, bom dia, 3259, recebendo estacionamento 04. Então, 3259, livre puxa um ataque. Obrigado, trabalhando. Retarque-se e aguarde para ingresso. Papá Romeu, Bravo Vitor Sala. Santa Rodolfo, próxima cidade, Juliette. Reposição do zero, agora não é zero. Juliette, a minha próxima cidade, Juliette. 312, decolou 08, chame o controle, 120, decimal 8. 08, 6312, até mais tarde, obrigado. Salvador, boa tarde. Bom dia, Estacionamento 6312. Previsão para o logo adiante. Estacionamento 6312, contato Radar Decolagem Futebol 350, saída PUCA. 350 na PUCA, quando possível, Aracaju. Cruzado direto, Jamo, Estacionamento 6312. Jamo na PRO, 6312. 2780, leve desvio à direita para evitar formações. Desvio, reporte ao término 2780. Inicie redução para 1909. Gente, reduzindo. Viva direita, solo 121, decimal 9. Lembrando 219, gol no 160. Salvador Control, Alpha Charlie Mike. After mobile position, we were requesting to fly direct destination. Stand by for coordination, Alpha Charlie Mike. Standing by, Alpha Charlie Mike. Do 2780, desça para 2000 pés, ajuste no 019, está autorizado a assinar o procedimento de ILSXC e reporte estabilizado. Gente, descendo para 2000 pés, reportaremos estabilizado a ILSX Rate, 2780. Controle, acionei 6319, estabilizado. 6319, completa assinar o procedimento, torre no 8, decimal 95. 1895, obrigado, até já. É. Controle, é o Papagol? Rocha, Papa Golf, na saída Coral, suba para o 060. Saída Coral, 060, Golf. Autorizado a linha de Coral, 3304. Alpha Charlie, Mike, it's clear to fly direct to destination. Clear to fly direct to destination, Alpha Charlie, Mike. 6312, do presente, vou direto a Aracaju. Aracaju na PRO, 6312, obrigado. Papatango, Oscar, Papa Golf, subcontato radar, está a 3 milhas sul do VR de Salvador, sobre o 060 na Coral. 060 na Coral. Seu Papa Golf, se tiver condições, apresente e voe direto Coral. Vai voar direto Coral. Aceite, estacionamento. Aceite. Após decolagem, mantenha a flua até 2 sucessos de primeiro ponto. Número 3859 da 1953 a bordo, 430, alterna Guarulhos. 59, livre de táxi, via Índia, ponto de espera, correio 9895, ajuste altímetro no 099. Ponto 099, via Índia, quando lá de 295, obrigado, bom dia, 3259. 7210, gol no 1160. Gente, no 1160, vai seguir a nave à frente, gate 10. Gate 10, seguindo o Tango Golf, 1160. Oscar Tango Golf, ingresso via Juliette, assim que a aeronave da Boom liberar. Contorno site principal, Lima Mike, porta na Quebec, por cruzamento da 17. Tango Golf, na 3304, decolou 1-3, agora mantém a proa até 3 mil pés, chame o controle em 1-20-8, protege. Mantém a proa até 3 mil pés, chame o controle em 208, até 3304. Graças. Controle Salvador até 3304, na saída água, mantendo a proa, cruzando os 2 mil pés. A gente mantém a proa até 3 mil pés, essa 3304. Mantém a proa até 3 mil pés, 3304. O 3304 da ação, você tem condições de manter a proa até 4 mil pés e após girar à esquerda direto elétrica? Tem condições. Autorizado então, só vai manter a proa até 4 mil pés e após girar direto esquerda direto elétrica. Mantém até 4 mil, após com curva à esquerda, proa elétrica, 3304. Estabilizado em LS X-Ray, o Azul 2780. Azul 2780, complete a final do procedimento, chame torre 1-8-95. 1-8-95, obrigado. Pronto. Papá Romeu, Bravo Vitor Tango, decole restrito a 3 mil pés até a liberação do controle. Vento 140 graus, 049. Salvador, até 3259, pode estar pronto. Papa Romeu, Bravo, Vitor Tan, confirma autorizado, decolar, restrito 3 mil pés. Autorizado, Bush, você pode dar para o táxi, o TAN 3663. 963, uma vez, 1-2-1-5-2-5-4-5, confirma? Erro. Obrigado, 963, uma vez. Nada, burro. 1-9-6-0. 1-9-6-0, boa. Bom dia, sendo identificação, desce para nível de voo 050, a chegada é a Mari. 050, na Mari, 1-9-6-0. Fala, Salvador, bom dia, Oxanel 63, o nono levanta na Alfa. Paulo Salvador, Oxanel 3, o nono. 3 no 1, é a porta da Juliette. Não, tem que poder continuar. Reporta antes da Juliette, mantém Alfa. Alfa e reporta antes da Juliette, 63 ou não. Ai, boa noite, você escuta. Bom, meu bravo, Vitor Tango, está sendo contato com o radar Suba 160, na saída Arbor, como se você confirme para o ideal para a GQR. Aguarde para o ideal, bravo, Vitor Tango. Papa Alpha Charlie Mike is passing on flight level 160, climb to flight level 220 and contact receive center frequency 128.8, if unable 126.0. 128.8 ou Alfa Charlie Mike. Posso entrar no golfe? Livre cruzamento até Aerostar. Papa Romeu, Oscar Tango Gol. Inicialmente o perfil da Arbor, aguardando para o destino do Gravita Tango. O 1630, canceladas as inscrições à frente, desça para 3.000 pés, ajuste no 019. 019, desce para 3.000, pode voar, tá? Guarde. Gravita Tango, confirme razão de subida. 2.000 pés, Gravita Tango. Sim. Azul 2780, no solo azul 17, libera direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 2780. Solo azul 2780, livrou na seco. Azul 2780, táxi Alfa e Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3. Na 3859, autorizado decolar, 120 graus, 039. Avisa, decola na 3859. Sai Salvador, bom dia, Gol 2196. 2196, mantém o ponto de espera. Mantém, 96. Solo, Sanel 63, com curiosidade, a nova torre já está chama utilizada? Por que sim, obrigado. Ok, obrigado. Solo, Sanel 3663, pronto, táxi para B176, autonomia 4 horas, alternativa é com fim. Sans 3663, táxi principal Índia, ponto de espera, torre 1198, ajuste 1019. Livre táxi com 1019, quando espera pista 10, torre na frequência 1198.95. Sans 3859, decolou os 20, chama o controle em 120, decimal 8. 208, bom dia. Bruno Salvador, bom dia, 3859. 3859, deixou o controle Salvador, bom dia, está sob contato radar. Após 2.000 pés, você tem condições de curvar à esquerda, direto a leste? Afirmativo. Exato então, após 2.000 pés, curve à esquerda, direto a leste. Afirmativo, cruzando agora 2.000, esquerda, direto, eletro, 3.2.5.9. 3.3.0.4, chame Recife no 2.8.2, alternando no 2.6.0. 2.8.8, 2.6.0, da 3.3.0.4. Romeo 2196, autorizado alinhar e decolar. Vento 130 graus, 04 nós. Ele faz 0, volta aí, 2196. Vitor Tango, da presente, foi direto do destino. Gente, direto do destino, Brasil Tango. Vitor Tango, confirma o transporte enfermo? Afirmativo, transporte enfermo, Brasil Tango. Era pista 1-0, tá pronto? Aqui é um ponto de espera, TAM 3663. Mantendo, TAM 3663. 2000 pés, ajuste no 019, está autorizada para o final do procedimento de LST, reporte estabilizado. 2000 pés, chame estabilizado, voo no 630. No 630, somente para informação, tráfego posição de 1 hora, 27 milhas, no rumo sudeste, passando nível de voo 050 para o 360, das 320 da TAM. No 630, ciente. 3859, para informação, tráfego 11 horas, 25 milhas, rumo norte, passando a nível de voo 070 para 2000 pés, um Boeing 737-700 da Gol. Afirmativo, cliente, grave, 3859. Voo 2196, decolou 25, chame o controle no 20.8. 208, voo 2196. Controle Salvador, voo 2196, bom dia. Voo 2196, contato radar na decolagem, subiu 3620, após 2000 pés, foi direto Leda, após Leda de 10. 360, após 2000 Leda, voo 2196. O TAM 3666, Torre Salvador. Autorizado a decolar, 180 graus, 049. Decolagem autorizada, sendo a sua TAM 3663. Aeroporto, líder acionamento e táxi, chama para ingresso, pista 97. Livre acionamento e táxi, chame para ingresso, pista 10, patrulha 04. da Hotel para ingresso e pouso frio autorizado na Lua Sul, para ingresso do Brasil. TAM 3663, decolou os 28, chama o controle em 120, decima 8. 0163. Estabilizou o gol no 630. Gol no 630, completa o final do procedimento, chame torre no 8, decimal 95. 1895, cliente. O 3859, chame Recife no 288, alternando no 260. Afirmativo, 1228, 1260, com Recife, obrigado, bom dia. Bom dia. Bravo Vitor Tango, chame Recife no 288, alternando no 260. 1228, 1260, Bravo Vitor Tango. 3-0, continua a aproximação. Autorizado pouso, 1-0-0 grau, 0-6. Autorizado pouso, gol no 6-0, está no 0. Brasileira da Mótima. Vamos ler da presente, apoio Mótima 3663. O patrulha 04. Patrulha 04, decolou aos 3-0. Ao passar o prolongamento da pista 17 pelo setor sul, chame o controle de Salvador em 120, decimal 8, pro do farol de Itapuã. Na proa de farol de Itapuã, chamaram o controle em 108, patrulha 04. Por gentileza, que eu veio, bate. Colagem 1-0-9, agora com a torre 1-8-9-5 para treinamento, táxi, decolagem, Mongol. Tráfego de Salvador, muito bom dia, o azul 2714, parte 3, 4 Romeu, gente da informação Lima, autorização para barreira. Azul 2714, informação Lima confere, autorizado barreiras no nível 1-6-0, decolando da pista no 0 com primeira curva à esquerda, na subida rumo, transição Vacap. Aciona 5452, controle em 120, decimal 8. Autorizado 160 para barreiras, decolando a pista 10, com curva esquerda. Sai na Momo Ratap, 5452, eu transpondo, 208 é o controle de saída para o 2714 da Zona. Correto, 2714, chama pronto. Quando pronto, chamaremos nessa, 2714. Solo, Oceania Beatriz, o Nuno. Beatriz, o Nuno, prossiga. Frente da Lima, autorização Guarulhos. Lima confere, Guarulhos, prepara a subida da El, Leda, Motiva, guarda em frente qualquer. Gente, água, galera. Cidade de volta direto, Motiva, até uma 3663. Pode coordenação, são 3663. Ok, graças. Controle, o 4004. 04, prossiga. Estima 1300, ingresso para terminal Ilhéus, 1330 Ilhéus e 1430 por segundo. Cliente, copiado dos estimados do Patrulha 04, confirma, você segue no meu pés até o destino? Após caixa prego, vai manter 500. Cliente. Pessoal? Passou 2-0-0. Sou 2-1-9-6, chame Recife na 251, alternando 3395. Confirma a primária? 1-2-5-1-0. 251 e 3395, obrigado. Nada. Gol no 630, no solo 32, libera a direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, bom, no 630. Alfa, tá ruim, atrás do, do plano. Gente, agora no instante, vamos verificar aqui na IS, Alpha Windia. Alvo 630, Litron. No 630, Alpha Juliette, Portão Meluzzi. Alpha Juliette, Portão 62, Litron 630. 631, copia? Copia. Guarulhos autorizado, nível de voo 360, decolando da pista no zero com primeira curva à direita, na subida da El, Leda Motivão, intercepta a perda do Luno 0, até Papá Alfa Índia, Pajé, e após conforme a rota, aciona 5453, controle 120, decimal 8. Começa tudo em posto táxi. Decola da 1-0, curva direita, Cida da El, Leda Monte, via por Zulu 1-0, até Papá Alfa-Índia, após o plano, a rota do plano. Controle 1208, transponde 5453, do Oceanega 3-1. É 3-1, correto, está confirmando a rota, após o Pesulo 1-0, Piraí, Umbade e o Pesulo 4-4. Chama pronto para o estacionamento. Confere, após Piraí, Umbade e o Pesulo 4-4. Chama na cor pronto, né, 3-1. Confirma a aeronave? Gente, opção Índia, estamos verificando o plano. Solo Salvador, o azul 27, no 4. No 4, para puxar no 4-3? Não, é só para informar que a gente não cumpre o perfil da terceira da subida, bom, vamos tratar. Ok, então compre o interior, vamos fazer com o controle, graças. Ação. Táxi, chama para ingresso, pista no 7.